boarding call. Turn left. Normal departure after you will be transition. The person needs to fly with you and after that according to the flight language. Box 5413 and abandono 972 e deixa 2100, autorizado o sinal de procedimento INS Express a 10 após o nosso localizador. É 2100, então é estabilizado o nosso. Ana 6258, boa noite, essa minha identificação. Deixa 2100 na Prua de Duna, com ajuste em Salvador, 1905, livre das restrições. O 1868, semi centro de Recife, 1254, 5 casos negativos, 1265. 2685, pode ser, por favor? 2545. 2545, pode não. Suba e mantém nível de voo 370, vai na Prua de Jamo, voo 1170. Pode manter 370, vai voar na Prua de Jamo, voo 1170, obrigado. 258 tem referência de junto com o terreno? Atendo, né? 2-4. Autoridade do Vanapura 2-4, decida pelo sentido mesmo. Aguarda a utilização do procedimento interior. O 4062 é sem identificação, desça nível de voo 050 na prova de TAP. Ajuste em Salvador, né? 05. 1908, boa noite, estando em identificação, desse nível de voo 070, via chegada a Mari, assistente Salvador, 1905. Eu and up and maintain pressure, do I do? Azul 4062, confirma sua velocidade indicada. Azul 4062, sente. Sente. 1172, confirma sua velocidade indicada. Sente, em redução 2509. Azul 6908, reduza 2509. Azul 4062, reutilizado descida 2000 pés. 72, 1172, reutilizado descida 3000 pés. Azul 6908, reutilizado descida 4000 pés. Anel 258, sanitor R1 no 8995. Vai Portugal 024 lida contact on the passing climb and maintain set level 370 via Momo do Tacho. Change your code 5413. Score code 5413 and climb Momo departure set level 350 Portugal 024. And possible direct to Jibit, Portugal 024. Confirme Harry. Jibit. And by coordination, fly Harry, Código. Fly to Código, Portugal 024. Autorizado a final do procedimento ILS-Exceito-10, em próximo curso localizador. Vive Eletrofluxo 0, 140-62. I think about it, this is for 24, so I have in the beach, then the card is 06 level 310. Roger, respeito ao level 310 do GB, tempo de grau, Jesus, muito obrigado. Boa noite, sem identificação. Autorizado estabelecido nível de voo 0503 e TAP para a chegada a Mari. Uno, uno, sete, dois, oito, dois, oito, dois, dois, zero, nove. This is the end of the ball, all on the next stage. I saw a priority of the last year, the next stage. Thank you. Cruzado, bom, 1172. Bom, 1172, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado. 1698, deixa 2010, autorizado para o sinal de procedimento em linha 78. A 10 na próxima no curso de localizador. 27, autorizado a 10 para o sinal de procedimento em linha 78. O 1172 na escuta da torre? Possível, 1172. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. O ajuste é 0 no 5. Aguardo, 0 no 5. Azul 4062, solo 1, direita, solo 121, décima 1, via Foxtrot, e a pista livre. Direita, 121, décima 1, via Foxtrot. O visual está liberando a resposta, que é a pista livre. O azul 4062. O 1172, localizador, abordagem 2908. Em CMTR 1-9, 1995, 1908. 1895, né? Direita, solo 219. Direita, solo 219. 1-2-1-1-1-1-1-7-2, via Foxtrot, reposta de xarife. O Salvador Gomes, 6908, 7000. Azul 6908, Sim, obrigado. Alfa, certo, 1-1-1-1-7-2, boa noite. Alfa Juliette, 0873.0, vento 1-1-0 graus, 08 Passar Fox 4, direita de 0232, no 10, livre de avulsão de Tápias, no 0105, vem na praia de Dona. E ao seu lado, final do procedimento, ele é essa que você está 10, aperta no posto localizador. contato Orlando Decolagem, que mantém nível de voo 370, via saída Puca, pelo 2000, utilizado o Vana Cruz e Jamo. Ok, Trua de Jamo, da presente, 098. ONU, agora na rua, chame centro do Recife, 1254, eu sinto que solicite a perda de papo, um voo. 125 decimal 45. 125 boa noite. Foxtrot, Foxtrot, vai ingressar agora a Juliette, vai contornar o pátio 1, reporte na Lima. É ataque foi logo assim que o senhor termina de contornar o pátio. Através do aeronave da Gol para o portão 11. O senhor não vai ingressar à esquerda, vai seguir em frente, vai contornar o pátio. Esquerda, vai prosseguir, vai visualizar um Boeing da Gol bem no finalzinho do gate. Aí o senhor vai ingressar na Taxi Lima, que está onde está sendo uma Kombi agora. Você está visual? Vai aqui. O senhor está no travesse que portão, o senhor tem como ver? Eu estou de frente aqui, essa aeronave da data aqui, próximo a pessoa que tem aqui no finalzinho aqui. Seja o porter aqui. Sim, então segue em frente. Vai seguir, vai contornar os gates, vai contornar os portões. Brasil da TAM tem logo o seu lado direito, acendo o tráfego da Gol, correto? Está visualizando à sua direita um Boeing da Gol parado perto de uma pilastra? Pega a pista. Siga em frente, você pode seguir em frente que eu estou visual com o seu trato. Pode seguir em frente. Eu não estou no fim, mas tem uma adianta na minha frente. É porque o senhor saiu da Centerline, o senhor tem que seguir a Centerline. O senhor vai só ingressar na centerline e vai seguir em frente. Então, se o senhor olhar bem em frente, você vai ver um Boeing da Gol. Bem no portão 11. É naquela direção que você tem que prosseguir. Eu já o 28 aqui agora. Então prossiga, vai passar o 9, o 10 e o 11. Vai prosseguir em frente e vai ingressar na Lima. que é próximo ali o, uma viatura que está parada e o Boeing entre os dois. Zero na margem, 2, 2, 2, 4.